Esse é o WhatsApp da Princesa da Serra FM. 799-9941-0830. Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Princesa da Serra. 97,5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 7:04. Bom dia! Bom dia! Serra 97,5. Sabe, o meu coração tá tão desiludido com esse tal de amor que por qualquer coisa se apavora e fecha a porta. Acelera a respiração quando falo com você, sempre penso em te ter. Virou madrugada, isso é um sinal. Eu tenho tanto medo, mas o sentimento quer falar mais alto, mais forte do que eu. Você apareceu, me encantei, parece que me apaixonei. Hoje eu sonhei contigo e fui ao paraíso com os nossos

Princesa da Serra, 97,5. Essa noite foi demais. Tudo que aconteceu. Essa noite foi demais. Tudo que aconteceu. Princesa da Serra, 97,5. Vim pra ficar de bem contigo, vim pedir pra você não pensar e me dar o teu sorriso. Vou ficar bem mais contente, acordado de um sonho, e saber que vou poder te amar e te beijar com todo amor. O que eu sinto é pra valer e me faz até pensar. E a minha vida é só você. E me dar o teu sorriso, vou ficar bem mais contente, acordado de um sonho, e saber que vou poder te amar e te beijar com todo amor. O que eu sinto é pra valer e me faz até pensar que a minha vida é só rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 7:21. Você está preparado para o maior evento do ano? A Black Friday está chegando e vamos esquentar. De 18 a 23 de novembro, prepare-se para o Esquenta Black Friday Nunes Peixoto. Descontos incríveis, promoções exclusivas e preços que você nunca imaginou. Marque no seu calendário e esteja preparado para economizar. Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Esse é o WhatsApp da Princesa da Serra FM. 799-9941-0830. Princesa da Serra, 97,5. Princesa da Serra, 97,5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 7:22. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! FM! Bom dia! Segura a moçada! Menina Rui Barbosa, 7 de setembro, ajuda! Largo 2 de julho! Tô do seu lado, parceiro sapateiro! Não me desespere, não me abandone! Que se acompanhando pra nós, chegando pra tudo lá! Na rua mora uma pequena. Morena, carne de primeira. Mas o crioulo que é marido dela, com fundo de panela que não vê bombril, se acha no direito de se ver perfeito. Mas ele não merece a nega que ele tem. Mas desde dia a nega quebrou a corrente, dando passo à frente chegou no portão. Fiquei admirado com seu rebolado, respirando fundo me aproximei. Meio nervoso dei uma piscada e a nega esnobava fingindo não viu. Mas de repente a coisa ficou diferente. O nega apareceu como um tufão na minha frente. Fiquei apavorado, tentei me explicar. Mas o crioulo apressado quis me atacar. Corri o bairro inteiro feito uma gazela. Foi tudo resultado daquela paquera. Mas fui alcançado, pois escorreguei. Parei no hospital com a surra que levei. 3 costelas quebradas, cara amassada, por causa de uma nega feia desgraçada. Depois daquela surra que eu recebi, descobri que aquela nega era um travesti. Vamos dividir o espaço. Vou falar agora da Barra, Caminho das Árvores, tá certo? Da Pituba, Amaralina, Itapuã, que tem a ver também com o companheiro Pagode. Obrigado pelo carinho. Na minha rua mora uma pequena, pedaço de morena, carne de primeira. Mas o crioulo que é marido dela, um fundo de panela que não vê bombril, se acha no direito de se ver perfeito. Mas ele não merece a nega que ele tem. Mas nesse dia a nega quebrou a corrente, dando passo à frente chegou no portão. Fiquei admirado com seu rebolado, respirando fundo me aproximei. Meio nervoso dei uma piscada e a nega esnobava fingindo não viu. Mas de repente a coisa ficou diferente. O nega apareceu como um tufão na minha frente. Fiquei apavorado, tentei me explicar. Mas o crioulo apressado quis me atacar. Corri o bairro inteiro feito uma gazela. Foi tudo resultado daquela paquera. Mas fui alcançado, pois escorreguei. Parei no hospital com a surra que levei. 3 costelas quebradas, cara amassada, por causa de uma nega feia desgraçada. E depois da surra que eu recebi, descobri que aquela nega era um travesti. Diga aí! Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. esse momento. Quanto tempo eu brigando com a timidez pra te falar de um sentimento. Quanto tempo. Princesa da Serra, 97,5. Quem sou eu pra ter direito? 7,5. Eu não sei o que fazer pra ter você perto de mim, pra tirar o véu, se aqui sou eu que te escolhi. Nas rodadas mil e uma noites eu sem você. Nas miragens quantas vezes te encontrei. No deserto que sou sem você, o vazio só me faz perceber. Se o amor vale a pena, eu rodo o mundo pra te ter. A tradição sai dizendo, eu faço tudo por você. O amor é a mesma coisa em qualquer lugar. Se existe um casal que nasce pra se amar, escolhi. Nas rodadas mil e uma noites eu sem você. Nas miragens quantas vezes te encontrei. No deserto que sou sem você, o vazio só me faz perceber. Princesa da Serra, 97,5. paixão. Parei de procurar alguém só pra ficar, distribuindo cantado e cantado em vão. Chegou pra me mudar, não vou mais vacilar. Meu coração viu vantagem nessa paixão. Beija bem, manda bem, você é na medida. Encaixou, me ganhou, fica aqui na minha vida. Beija bem, manda bem, você é na medida. Encaixou, me ganhou, fica aqui na minha vida. A gente tira onda, a gente só apronta, se amando além do normal. A gente ri à toa, contigo tô de boa, você é especial. Parei de procurar alguém só pra ficar, distribuindo cantado e cantado em vão. Chegou pra me montar, não vou mais vacilar, meu coração viu vantagem nessa paixão. Princesa da Serra, 97,5. Princesa da Serra, 97,5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 7:39. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! FM. Bom dia! Essa é pra você, que pensa que é dono do mundo. Se lembra daquele cara que um dia te apresentei? Ficou maluco, tá pensando que é rei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Vamos lá, samba sua. Se lembra daquele cara que um dia te apresentei? Gente por perto, ele diz o sucesso até em Moscou. Mas quem conhece o que é certo sabe que o esperto jamais fez um show. Ele diz: sou o rei do pagode, sempre dei sacode por onde passei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Vamos lá. Se lembra daquele cara que um dia te apresentei? É. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Menti pra quê, meu rapaz? Eu te conheço demais. Quem pode tudo já fez, quem nada pode não faz. Você só faz vacilar, por que motivo não sei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Se lembra, se lembra daquele cara que um dia te apresentei, é. Gente por perto, ele diz que sucesso até em Moscou. Mas quem conhece o que é certo sabe que o esperto jamais fez um show. Ele diz: sou o rei do pagode, sempre dei sacode por onde passei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Se lembra, se lembra daquele cara que um dia te apresentei. Pra que, meu rapaz? Eu te conheço demais. Quem pode tudo já fez, quem nada pode não faz. Você só faz vacilar, por que motivo não sei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Se lembra daquele cara que um dia te apresentei, é. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Ficou maluco, tá pensando que é rei. Ficou maluco, tá pensando que é rei, é rei. A rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Acesse www.radioprincesadaserra.com.br. Princesa da Serra me informa a hora certa. 7:43. É o WhatsApp da Princesa da Serra FM 799-9941-0830. Princesa da Serra 97,5. Esquecer a saudade pra não sofrer. existir no homem. Me dediquei, talvez até errei, no prato tô com muita fome. Sem perceber, tentei diminuir, mas aumentei nossa distância. O seu olhar, tem jeito de sorrir, é o que me dá mais esperança. De ter você perto de mim, então enfim, amor poder te dar. Te dou o céu até o mar, e o brilho das estrelas pra poder te ganhar. Mesmo assim não consegui, até o fim, te juro vou lutar. Se você não perceber, eu vou mandar uma ideia pra você se ligar. Tô te querendo e é sincero. Princesa da Serra, 97,5. Enquanto eu viver, vou te amar. A felicidade quer nos abraçar, depende de nós, vamos deixar rolar. O sentimento existe, o amor existe, vamos se entregar. A felicidade quer nos abraçar, depende de nós, vamos deixar rolar. O sentimento existe, o amor existe, vamos se entregar. Ser teu amigo não é o bastante, amor, eu quero ser teu amante. Sonho acordado quando te vejo, e em seus braços ganho seu beijo. Sonho acordado quando te vejo, e em seus braços ganho seu beijo. Vem me fazer viajar. Enquanto eu viver, vou te amar. A felicidade quer nos abraçar, depende de nós, vamos deixar rolar. O sentimento existe, o amor existe, vamos se entregar. A felicidade quer nos abraçar, depende de nós, vamos deixar rolar. O sentimento existe, o amor existe, vamos se entregar. Sou a coisa que você mais quer, me apoiando, fazendo. Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Você quis partir, mas voltou aqui, meio que sem jeito, só pra conversar. Não me avisou, não interfonou, tava em pé na porta, eu te deixei entrar. Eu já separei tudo que encontrei, pegue seus pertences, é melhor pra mim. Não vamos deixar a emoção falar, não, não chega perto, amor, não faz. Parei tudo que encontrei, pegue seus pertences, é melhor pra mim. Não vamos deixar a emoção falar, não, não chega perto, amor, não faz. ZYU 575, Rádio Princesa da Serra FM 97,5, 24 horas no ar. Itabaiana, Sergipe, a rádio que tem história. Supermercado Irmãos Peixoto. Tem promoção todos os dias, em todas as sessões. A maior variedade de peixes e o melhor bacalhau da região. Tem lanchonete, a melhor panificadora da cidade. No Supermercado Irmãos Peixoto, você pode contar com grande variedade, os menores preços e o melhor atendimento. Aqui o crediário é facilitado e entrega em domicílio. Amplo e confortável estacionamento para clientes em compra. Na Avenida Otoniel Dória, em frente à Feira das Panelas. Para o Senac, educação é a chave para o desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos em todos os cantos de Sergipe, com cursos pensados para nossa realidade local. Preparamos profissionais para transformar o comércio de bens, serviços e turismo. Enquanto isso, Sergipe recebe colaboradores preparados para enfrentar novos desafios. Faça parte dessa mudança. Acesse se.senac.br ou visite nossas unidades. Senac, transformando vidas, construindo futuros. Serra apresenta programa O Ouvinte é Quem Manda. A emoção e alegria na sua manhã. É ter um amigo.

que a mata mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor? Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Essa aqui, quem for sertanejo de coração, canta mais ou menos assim com a gente. Vivo aqui nesse sertão. Messias Santos. São 8 horas, 12 minutos, aí Itamar, você está bem? Está com a princesa? E o programa O Ouvinte é Quem Manda, que vai até as 10 horas, né? Muita música bonita para você. Nesta manhã quente já, né? É de terça-feira, parecendo com quarta-feira, dia de Feira Livre Itabaiana. É terça-feira, 19 de novembro, ano de 2024. Final de ano já, viu, gente? Um abraço a todos meus amigos de todo o Brasil que escuta a gente todas as manhãs. O nosso muito obrigado aí pela audiência do programa. O Ouvinte é Quem Manda. Pela Princesa da Serra FM com esse som bonito, né? Som forte, som claro. Som de alta fidelidade, som de qualidade, é o som da princesa. E a nossa amiga Jô de Aracaju já está na linha, já está mandando mensagem aqui pedindo música. Hoje ela quer ouvir o que é, né? Mato Grosso Matias, o Voo do Condor. O Voo do Condor. Mandando aqui sentimento a toda a família Queiroz e a todos a rádio, né? Valeu, Jô. Abração pra você aí. Muito obrigado pela audiência do programa. Aí na capital sergipana. Tem áudio aqui já? Tem. Vamos ver quem é. Bom dia. Messias Santos. Aqui é a Guinaura que tá falando. Messias, eu escuto seus programas todos os dias. Não perco de jeito nenhum. Certo. Messias, que Deus e Nossa Senhora da Aparecida proteja sempre. Pronto. Ele guarda, ele proteja. Ele dê um bom dia de trabalho. Você também. Valeu, um abraço. Eu quero a música de Carlos Alexandre, Se Você Fosse Por Mim. Pronto, toque já. Messias, aqui é a Vista 43, a música é Celesteiro da Lua, Milionários é Rico. Ah. Oferecer a Cristiano, Cristiana, você, sua família, e a todos os ouvintes da Princesa da Serra. Estou ligado. Valeu, Agris. Obrigado, deu bom dia, saúde e paz. Pronto, Colônia 13 Lagarto. Abração para o Pedro aí da Colônia 13, seu Paulo também. Tem outro... E se achando, quero ouvir uma música, Teodoro Sampaio, os quatro cantos da casa. Oferecendo o pessoal do quiosque ali, José Caetano da Sabor. Pronto, valeu. Bom dia, Messias. Passamos o Roberto Carlos, Amor Sem Limites, Renailson Poeta. Valeu, Renailson. Abraço, obrigado pela audiência. É Marcos de Campo do Brito, pede uma música de João Paulo e Daniel, Hoje Eu Sei, oferecendo a Rock, a Denise do Bom Jardim, Lenda Rosa de França e a Vanete lá no Rodeador. Meu amigo Dede Arnaldo, Lagoa da Cruz, bom dia pra você, Dede. Diz que 4 da manhã já está ligado. É direto, só ouvindo a princesa. Nosso amigo Dede quer ouvir a música Travesseiro Azul, tá no ponto já, viu, Dede? Tem gente? Vamos lá, cadê? Olá, Messias, bom dia. Que é Isabel, Nossa Senhora Aparecida. Passa aí, Eduardo Costa, camisa manchada. Mando para meu filho Luiz Otávio, para minha família lá em Porto da Folha. Tá, bom aqui. Dia. E o nosso amigo Pedro já mandou um bom dia aqui, ó. Estamos ouvindo. Bom dia para você também, Messias. Pedro da Colônia 13 Lagarto. Alô, dona Judite, bom dia para a senhora. Edmir José, esse grande amigo. Edmir José aí em Lagarto ouvindo a gente. Carlos Alves também, né? Vamos de música para Idélia Arnaldo, que pediu essa aqui, ó. Travesseiro Azul, cantor mais amado do Brasil, Amado Batista. Tanto faz se é noite ou dia, uma luz me alegrando meu viver. Minha força se renova em cada beijo, em cada rosa que eu guardo pra você. Minha vida, minha história se transformam em vitórias, em cantigas de ninar, versos, rimas da canção, clareando a escuridão na emoção do seu olhar. Meus sonhos transformam em vitórias, em cantigas de ninar. imaginar. Versos, rimas da canção, clareando a escuridão, na emoção do seu olhar. Rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Para sua informação e entretenimento, prezado ouvinte, a Rádio Princesa da Serra acrescenta semanalmente aos seus bons momentos de lazer Revista Dominical, a enciclopédia cultural do rádio. Comunicação, Mozart Fonseca de Oliveira. Todos os domingos, 7 horas da manhã. Princesa da Serra me informa a hora certa. 8 horas e 21 minutos. Você está preparado para o maior evento do ano? A Black Friday está chegando e vamos esquentar. De 18 a 23 de novembro, prepare-se para o Esquenta Black Friday Nunes Peixoto. Descontos incríveis, promoções exclusivas e preços que você nunca imaginou. Marque no seu calendário e esteja preparado para economizar. Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! FM! Bom dia! Programa Nova Revista. Todos os sábados, a partir das 11 horas. Na Rádio Princesa da Serra FM 97.5. Apresentação Jaime da Perfil. Oferecimento: Liquida Bota Fora W Tintas. Avenida Otoniel Dória, 294, Centro, Itabaiana. Lindola é a melhor opção. Lindola, a loja do seu coração. Lindola. Águida Caminhões, uma loja especializada em compra, venda, troca e financiamento de caminhões novos e usados. Milka, compra, venda, troca e financiamento do seu carro novo ou usado em até 60 meses. BR 235 saída para Aracaju. Saúde e Fitness Evolution, há 24 anos cuidando e construindo sua saúde. Avenida Dr. Luiz Magalhães, 634. Caruaru Importados, Rua São Paulo, em Itabaiana. A nova revista. A revista mais completa de Sergipe. De segunda a sexta-feira, aqui na Princesa da Serra, das 18 às 19 horas, você ouve a boa música com o romântico Gilson Portela, recordando sucessos. Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Não te